3:15 da manhã. E eu aqui, algemado por lembranças que sempre impedem de fugir. O meu coração sequestrado, cujo resgate não foi pago. Sua lágrima me afoguei. Quando comi da sua carne, fui devorando e nem pensei no seu coração amedrontado por alguém que lá no passado um dia o apunhalou. E a chuva que cai sobre as nossas cabeças da tua carne.